Diante de tudo que nós conversamos no primeiro momento, papel da família, visão da família, a pergunta que nós temos agora para fazer é: que contribuições o Espiritismo pode trazer para as famílias na compreensão do seu papel, da sua missão, da sua atividade? E aqui nós colocamos os livros, o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Poderíamos ter várias outras obras. Mas, intencionalmente, aqui, a nossa concepção norteadora desse trabalho é fundada nessas duas obras. Então, o que é que nós estamos querendo dizer? A visão que nós vamos passar para as famílias acerca das suas tarefas, das suas missões, estão fundamentadas nos conhecimentos. Primeiro, no Livro dos Espíritos. Nós temos que ter essa visão da doutrina como um todo, dos seus princípios básicos, daqueles elementos que norteiam a nossa ação como espírita, que estão colocados em o Livro dos Espíritos. Então, não dá para fazer esse trabalho com um conhecimento superficial da doutrina espírita. Precisa ter essa fundamentação básica. E no Evangelho, por quê? Porque o Evangelho nos indica os caminhos para a nossa transformação moral. Vamos usar só esses dois livros? Não, mas eu diria que a gente começa pelo começo. Então, a pessoa que vai se preparar para esse trabalho, ou que vai estruturar esse trabalho, tem que ter nessas obras referências básicas para as suas atividades. O Livro dos Espíritos nos explica de onde viemos, como estamos e para onde vamos. Então, ele dá as respostas para nós do nosso caminho como espírito imortal. E coloca a família dentro desse contexto. E o Evangelho nos indica a parte da evolução moral que vai estar colocada também para nós dentro desse processo como um todo. Como trabalhar a família dentro da casa espírita? A primeira coisa que nós vamos colocar aqui de atitude, a primeira atitude importante é o acolhimento. E o que é que nós estamos dizendo aqui? As famílias chegam para nós com as mais diferentes demandas. A grande maioria das famílias são famílias de frequentadores. Vai depender muito da casa. Em muitas casas, a família que vem primeiro para os estudos são as famílias das pessoas que estão com problemas, que vêm para o atendimento fraterno, que vêm, às vezes, pela reunião de desobsessão, de pessoas que ainda conhecem muito pouco de doutrina espírita, mas que estão, mesmo aquelas que conhecem, às vezes, com muito sofrimento. Em algumas situações também, apesar de todo o conhecimento doutrinário, estão passando por uma situação difícil. Então, essa postura de acolher, abraçar, estar perto dessa família é fundamental dentro desse processo. Ok. E aí vamos a uma coisa interessante na questão do acolhimento. Como é que a gente acolhe as pessoas na nossa casa espírita? Vamos pegar aqui inicialmente uma família, uma pessoa que chegou para uma palestra na casa espírita. Normalmente, como é que é o nosso esquema de palestra? A porta está aberta, a pessoa vem, senta, assiste a palestra, muitas vezes ela não conhece como é que funciona a casa espírita, e do jeito que ela chegou, ela vai embora. Não é verdade? Ou não? Às vezes sim, às vezes não, é verdade. Agora, muitas das vezes, se ela não tiver a vontade ou ímpeto de procurar alguém, é bem mais provável que ela vá embora sem ser percebida, não é fato? Principalmente se a casa espírita é uma casa espírita grande. Não é fato? Ou seja, do jeito que ela chega, se ela não procurar ninguém, ela sai e ninguém ficou sabendo que ela apareceu por lá, não é verdade? Muitas das vezes, isso tem acontecido dentro do nosso movimento espírita, e a Federação Espírita do Rio Grande do Sul fez uma pesquisa que colocou que a cada 5 pessoas que vão a uma casa espírita pela primeira vez, apenas uma volta. É um índice muito grande de evasão. Não é nem evasão, é desistência logo de início. E por que esse tipo de coisa acontece? Porque nós não sabemos acolher direito. O nosso acolhimento, muitas das vezes, ele é frágil nessa questão de saber recepcionar o pessoal. E quando eu falo recepcionar, não é simplesmente ficar lá na porta. Bom dia, boa noite, boa tarde. Já é um início. Mas vamos pegar, e eu gosto de dar o exemplo, com os nossos irmãos evangélicos. Alguém aqui já foi em uma igreja evangélica? Quando vocês chegam numa igreja evangélica, quem é que está lá na frente? Pastor. Bom dia. É a primeira vez que a senhora vem na casa, minha irmã, eu vou fazer a preleção, depois a gente conversa. Olha só a recepção. E depois que ele acaba a preleção, ele está lá. Como é que foi? E conversa, acolhe, de tal maneira que a pessoa se sente envolvida e volta. Então, esse nosso acolhimento, ele tem que ser melhorado, inclusive na questão da evangelização. Muitas vezes, aquela situação dos pais que levam. Será que os evangelizadores conhecem os pais de nossas crianças? O coordenador da juventude conhece os pais dos jovens que lá frequentam? Pelo menos deveria. Se tivermos casos que está respondendo assim, conhece? Maravilha. Mas muitas vezes não conhece. Então é uma das coisas que tem feito com que a falha nossa, às vezes até da não persistência dessa família dentro da casa, porque ela não se sente acolhida. Bom, acolhemos, vamos pensar que estamos conseguindo fazer isso. O segundo passo é o esclarecimento. O esclarecimento vai ser dado ao longo de um processo, não é todo de uma vez. E é muito salutar que nós possamos estar junto com a pessoa colocando isso. Porque o conhecimento nosso acerca dos nossos problemas, ele vai se ampliando à medida que a nossa compreensão da vida também se amplia. Então, é fundamental que nós possamos ter o fundamento doutrinário, por isso que a gente falou que é fundamental que a pessoa tenha, para fazer esse esclarecimento. Em alguns casos, a família vai para a casa espírita, ela precisa de tratamento. Seja um tratamento de ordem social, seja um tratamento de ordem espiritual, e às vezes os dois. E, curiosamente, meus irmãos, nós vemos uma resistência, às vezes, das famílias espíritas a aceitarem que, às vezes, precisam estar frequentando, tomando o passe para poder fortalecer os seus membros, intensificando o evangelho no lar, está orando pouco, por quê? Porque nós acabamos vestindo aquela túnica de que fazemos tudo direitinho. Então, a nossa família, ou nós mesmos, não podemos ter momentos que estamos obsediados. Porque como eu, trabalhador espírita, vou ter isso? Às vezes acontece, a vigilância nos leva a algumas situações de fragilidade. Às vezes, o nosso filho está com alguma dificuldade que pode ser minorada por meio de um atendimento feito através do passe da água fluidificada. A gente precisa trazer esses remédios que nós recomendamos para os outros, para nós também como espíritas. Então, o tratamento também faz parte. Orientar essa família à luz sempre da doutrina espírita. E o esclarecimento e a orientação são momentos diferentes. Porque o esclarecimento tem a ver com o momento das palestras, das aulas, das atividades sistematizadas. A orientação é muito própria no atendimento fraterno. Algo que é muito comum na reunião que a gente faz com as famílias é, ao final, alguns pais lembram de alguma dúvida ou trazem alguma questão e demandam uma orientação. Olha, eu estou passando por essa situação, ou um amigo nosso está vivendo isso ou aquilo. Então, é importante que a gente tenha esse tempinho para conversar com a pessoa acerca do que está acontecendo. Porque, às vezes, não é só a aula que funciona. É esse atendimento mais personalizado. Temos que ter cuidado para não fazermos aquela imagem de que temos as respostas para tudo. As respostas não estão em nós, estão na doutrina. É para evitarmos o personalismo, porque senão as pessoas vão começar a ir na casa espírita porque querem conversar com essa ou com aquela pessoa. E é interessante que você tenha uma equipe realizando esse trabalho, uma equipe sintonizada, afinada, para que o trabalho seja desenvolvido a contento. E fundamental que a gente depois possa também incluir essa família no trabalho. Hoje, nosso trabalho de reunião com famílias, dentro da Federação Espírita Brasileira, já tem mais de uma década que nós temos esse trabalho funcionando. E hoje, quem colabora conosco na tarefa são pais que eram membros da reunião. Eles estão lá. É, amanhã mesmo vai estar acontecendo a reunião, esse final de semana também vai estar acontecendo, e são os pais que estão fazendo a reunião lá. Independente dos coordenadores estarem lá ou não, o trabalho vai crescendo, vai sendo feito. E isso é importante, por quê? Porque eles se veem no momento de receber e no momento de agora compartilhar o que eles receberam. E os depoimentos dos pais, quando eles se veem nessa condição, é muito interessante. Por quê? Porque eles percebem o quanto a doutrina e os esclarecimentos transformaram a vivência deles familiar. E eles dão um depoimento disso para outros pais. Então, se para aquela família funcionou, para a minha também pode funcionar. E isso dá ao trabalho uma fortaleza muito importante dentro do processo. Né? Bom, nós já falamos da importância da família, né? A família é aquela que nos acolhe quando nós chegamos aqui. É aquela que nos dá a primeira proteção, o primeiro anteparo. Se a gente chegasse aqui e não tivesse esse acolhimento, como é que seria? Nossa jornada teria sido muito mais difícil. Agora, é importante que nós tenhamos espaços para preparar essas pessoas para discutirem se estão suficientemente fortalecidos para aceitar o filho do jeito que ele vier. É muito comum quando nós vemos uma pessoa gestante, como é que a gente fala para ela? É? O importante é que o bebê venha com saúde. Isso aí nós já estamos tendo um equívoco do ponto de vista doutrinário. E se aquela criança não vier com saúde? Deus errou? Foi equivocado? Não. Eu me lembro de um caso, isso a gente viveu na família nossa, uma cunhada ficou grávida e no centro espírita que a gente frequentava tinha um atendimento a gestantes, que normalmente era feito nos primeiros 2 meses da que ela descobria a gravidez. E essa nossa cunhada foi para o atendimento e ficou os 2 primeiros meses e não teve alta. E ficou mais 2 e não teve alta. Eu já estava incomodada, já se vão quase 15 anos dessa situação. Falei assim, mas por que que ela está tudo normal com ela, a casa está harmonizada, está tudo tranquilo, e por que a espiritualidade está mantendo aqui? Do 8º para o 9º mês nasce o nosso sobrinho, né? E nasce com uma paralisia cerebral. A família e a mãe especificamente foram preparadas e não tinha nada de indício durante a gravidez que iria acontecer isso. Então, muitas vezes, a gente não percebe a importância dessa preparação e a espiritualidade fez no atendimento espiritual que foi feito para a mãe. Né? Então, muitas vezes, a gente acha que já sabemos tudo, já estamos fortalecidos o suficiente para tudo, até nos depararmos com uma dificuldade junto de nós. Então, é fundamental que nós até possamos conversar sobre aqueles filhos que nos demandam uma atenção especial. Que acontece de a gente ter filhos que demandam atenção especial, seja por uma doença física, seja por uma doença mental, que pode ou não nascer com ele ou ser adquirida ao longo da sua trajetória terrena. E aí eu vou pegar o slogan da PAI. Conhece? Ampare. Hã? Ampare. Da Ampare. Né? Ampare é o quê? A associação... Pais e amigos e reabilitadores de excepcionais. Né? Pais e amigos de crianças que têm excepcionalidade. São as crianças especiais, como eles falam. Né? Eles falam assim, se Deus lhe confiou... Melhor, se Deus lhe deu essa criança, é porque ele confia em você. Olha só que interessante, né? Muitas das vezes, a maneira que a gente encara quando tem um filho com dificuldade termina sendo o inverso. E eles colocam exatamente o outro lado. Deus está confiando tanto em você que te deu essa criança. Lógico, eles não estão acreditando na encarnação, não estão vendo nada disso. Mas, no entendimento deles, aquela fala de estar fortalecendo os pais na confiança que Deus está tendo naqueles pais de ter uma criança especial, é muito interessante. E para nós espíritas, não cabe mais hoje em dia estar falando assim, ah, não tem problema não, desde que tenha saúde, porque normalmente é o que fala. Né? Pessoal, somos espíritas. Né? Desde que tenha saúde, vamos estar recebendo do jeito que Deus nos dá. Né? Sem aquela situação de, desde que tem saúde, quando nasce sem saúde? Aí é o desespero, é a desesperança, é a falta de confiança. Né? Terminamos muitas vezes jogando por água abaixo aquilo que temos no nosso cotidiano. Temos sim que ter a confiança sempre que Deus nunca erra. E se naquele momento estamos recebendo em nossa casa um filho com maiores dificuldades, é porque ele está confiando na gente. Afinal de contas, foi Jesus mesmo que falou que não nos dá nada que não possamos carregar. Não é isso? Vamos lá. Bom, família. Mais do que o agrupamento, a gente tem que trabalhar a questão da união dessa família. Por meio do amor, do diálogo, da confiança e da presença. Isso é um tema que a gente trabalha com muita frequência dentro do nosso contexto de trabalho com os pais. Então, é um tema que nós vamos estar debatendo com eles. Como desenvolver a confiança dentro do ambiente doméstico? Como demonstrar o respeito dentro do círculo da família? Como estabelecer um diálogo? Como é que eu vou conversar com essas pessoas? E aí, um grande exemplo que a gente sempre usa é: como é que Jesus dialogava com as pessoas? Ele ouvia, ele não criticava, ele não condenava, ele sempre dava uma possibilidade, um alento, trazia para aquela pessoa não uma receita de bolo, mas uma recomendação, uma orientação, um aconchego. Então o diálogo nosso tem que ser nessa base. E cada uma aqui, ó, tem um pedacinho que vai formar o quê? A união familiar. Por isso é que nós também aprendemos com os nossos filhos, e os filhos aprendem conosco, e a gente aprende com o cônjuge, e por aí afora. Né? Então, vamos trabalhar com a família vários sentimentos, vários elementos, como honestidade, bondade, compreensão, paciência. Vamos trabalhar respeito, tolerância, a importância da alegria, a humildade. E quantas mais pecinhas que nós acharmos que precisamos trabalhar naquele processo. Na nossa experiência, uma coisa que funciona muito é deixar um espaço para que os pais sugiram algumas demandas que eles querem trabalhar. É, a gente tem os temas, alguns temas básicos, mas os pais falam assim, olha, eu gostaria de falar sobre isso, sobre essa situação, sobre isso que está acontecendo, porque aí ele sente que ele faz parte desse processo, ele foi incluído dentro da sua demanda quando ele chegou à Casa Espírita. Com isso, o que nós estamos dizendo? O programa, ele é feito com a participação das pessoas. Os roteiros, por exemplo, são diferentes dos roteiros do estudo sistematizado, que tem uma programação quase igual para todo, tem uma programação praticamente igual para todos os grupos, para todos os anos. Esse estudo de família, ele nunca é igual de um ano para o outro. O tema, são temas familiares, mas os enfoques, eles vão sendo diversificados à medida que a necessidade das pessoas vai sendo declarada ou que a gente vai percebendo aquilo ali como uma necessidade. Né? É importante trabalhar para renovar a questão dos métodos que a família tem hoje. Nós não vamos mais exercer autoridade perante os filhos com métodos, que são métodos impositivos, mas acima de tudo com o exemplo e com o diálogo. Esses valores têm que estar presentes dentro da família. Agora, até para o diálogo tem um limite. Quando nós temos um filho, é importante ele saber o que pode e o que não pode. E se ele fizer o que não pode, quais vão ser as consequências daquele ato que ele vai ter? Sempre com um bom senso, sempre levando, dentro do possível, a criança, o jovem ou adulto, à reflexão. Por quê? Porque a gente não deixa de ser pai e de ser mãe porque o filho completou 21 anos. Ele vai continuar sendo pai e sendo mãe. A gente vai continuar sendo pai e sendo mãe. E é importante que a gente trabalhe isso. E uma das coisas que a gente sempre coloca, e até como exemplo nosso, porque é um ditado que eu tinha lá com os nossos meninos, principalmente quando eles eram menores, é: família não é isso aqui. Melhor, isso aqui é uma família, não é uma democracia. Já viram isso? Porque muitas vezes em família, vão tomar tal decisão, vão para votação. Já viram, né? Aí a criancinha estava tendo o mesmo poder de voto do pai e da mãe. Pessoal, não é assim. Isso aqui é uma família, não é uma democracia. Os pais vão ter um poder de discernimento e de visualização do que é certo e errado muito maior do que as crianças. Então não pode ser numa situação dessa de colocar que duas crianças querem, então a mãe perdeu. Né? Lembrando, isso é uma família, não é uma democracia. E como não é uma família, a família tem autoridade? Os pais têm que estar exercendo esse poder de autoridade e, como ela colocou, impondo os limites necessários para o que seja melhor dentro da criação de seus filhos. Tá? Muitas vezes a gente verifica, até por algumas teorias educativas aí, de algumas pessoas que inclusive escrevem sem ter filhos, tá? Que até na década de 70 teve um que ainda faz sucesso, Ivan Nietzsche, quando chegou a dizer assim: nunca diga não a uma criança. E criou, inclusive, escolas, onde as escolas não diziam não de jeito nenhum. Não se fala do livro que ele escreveu 10 anos depois, retratando o primeiro livro dele. Porque ele viu o caos que criou naquelas crianças, nos jovens que foram formados com essa situação de não dizer não. Mas tem as teorias que se fala que até aos 5 anos a criança já ouviu mais de 120 mil nãos. Já viram isso? Tem até as estatísticas tudo direitinho. Alguém aqui não ouviu não quando era criança? Todo mundo ouviu, né? Alguém aqui é frustrado? Eu sou. Todo mundo é. Né? Faz parte do nosso processo de crescimento a frustração. Você quer comer o sorvete agora? Aí a mãe, o pai fala assim: não pode, você está gripada, está com a garganta inflamada. Mas eu quero. Não. Vai ficar frustrada? Vai. Qual o problema? Não é? Às vezes a gente fica naquela situação: não pode frustrar a criança. Pode, deve. Quando você tem muito claro aquilo que você vai fazer, porque se você não fizer isso agora, lá na frente o mundo vai frustrar, só que vai ser pior. Porque como ela não soube trabalhar a frustração, quando o mundo frustrar, não mais a criança, não mais o jovem, porque vai ser um adulto, aí vai ser perigoso, tanto para ela, talvez tanto para a sociedade. Entendeu? Então, o processo de frustração na imposição de limites, que é o que a Cristina está colocando, faz parte do desenvolvimento da criança e do jovem. Entendeu? Óbvio, tem toda uma base doutrinária, uma base pedagógica, psicológica, por trás disso que a gente também trabalha. E a doutrinária, nós temos a lei de liberdade. A nossa liberdade se amplia à medida que a nossa responsabilidade também se amplia. Não é assim que acontece? Quanto menos responsáveis nós damos conta de ser, menos possibilidade de realizar escolhas. Então, é doutrinário também do ponto de vista espírita. O que trabalhar? A maternidade, a paternidade à luz da doutrina espírita. Ser pai e ser mãe é diferente de ter filhos. Todo mundo saudável pode ter filho, mas alguns não conseguem ser pais e ser mães, porque o filho não é brinquedo. E ser mãe e ser pai é uma decisão que vai te acompanhar para todas as encarnações. Temos páginas e páginas falando sobre o papel dos pais. Então, esse é um tema que eu diria que é frequente, necessário, precisa ser debatido dentro do grupo dos pais. E aí vem essa famosa afirmação de Santo Agostinho. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Tem pai que, quando a gente coloca isso, se treme. Fala assim, eu vou ter que prestar conta? Claro que vai. É, Deus confiou, a gente vai ter que prestar conta do que a gente fez. Dá conta da tua administração, já nos dizia Jesus. Vamos precisar fazer dar conta disso. Né? Ser filho é diferente de ter pais. É? Onde nós vamos trabalhar a questão da piedade filial. É, hoje eu trabalho profissionalmente na área de cuidado com idoso. E nós temos verificado que no nosso país nós temos poucas famílias habilitadas a acolher as pessoas que envelhecem. Por quê? Porque as pessoas não querem ter trabalho. E é fácil ser filho quando a gente está sendo cuidado. Mas vai ser, deve também estar na nossa cabeça que vai chegar um momento que nós vamos cuidar. E isso precisa ser trabalhado dentro da família. E uma coisa que é importante é isso, vai ser trabalhado não na fala, mas por meio do exemplo. Isso precisa ser cultivado dentro da família. É, e até porque muitas das vezes, que a Cristina falou assim, por meio do exemplo, muitas vezes nós estamos dentro da nossa casa com os nossos filhos pequenos e os nossos pais precisando de nossa ajuda. E quantas vezes os nossos filhos nos ouvem e falam assim, pô, mas esses meus pais agora estão dando um trabalho, estão perturbando. O que é que nós estamos fazendo? Estamos colocando na cabeça deles que quando eles estiverem grandes e nós estivermos precisando deles, nós vamos perturbar e eles não vão nos ajudar. Por isso a ideia do exemplo. Hoje nós vamos estar ajudando os nossos pais e vamos estar mostrando isso para os nossos filhos, porque mais à frente somos nós que vamos precisar. Agora, se eles não aprenderem conosco o cuidado que vamos ter com os avós deles, né? Quando nós formos avós dos filhos deles, o que é que vai acontecer? É tudo um processo de aprendizagem. E nós vamos solicitar dos nossos filhos uma coisa que nós não fizemos com os nossos pais, e aí é a lei de causa e efeito. Está muito claro lá no Evangelho. Olha, essa reflexão de Emmanuel é muito interessante também no livro Vida e Sexo. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Então é uma reflexão muito importante fazer. Respeito aos mais velhos. Nós vivemos numa sociedade hoje que esse valor ele está muito em desuso. Então, nós precisamos resgatar isso até pelo momento demográfico que estamos caminhando no nosso país. Daqui a pouco nós vamos ter mais idosos do que jovens, então temos que trabalhar com isso. A questão dos limites na educação que a gente falou ainda há pouco. Nós temos a autoridade que combina amor e disciplina. A autoridade é a vivência de amor com disciplina. Nós temos o autoritarismo que é a vivência máxima da disciplina sem amor. Né? Ou seja, eu vou estar focada só no meu direito de impor. Por outro lado, se eu não tenho disciplina e acho que tenho amor, e aqui eu vou explicar por que eu acho, eu vou ter uma educação permissiva. E se eu não tenho nem amor nem disciplina, eu vivo uma situação de negligência. Tá? Quem ama, gente, cuida. Amor é cuidado, e cuidado implica em limite, porque o cuidado implica em preparar o filho ou a criança ou o jovem para viver de forma autônoma e responsável. Então, quem ama vai ter que trabalhar com isso ao longo da sua existência. E o amor significa que você vai estar atento para que ele possa aprender também a discernir o bom e o mal, o bem e o mal, o certo e o errado. E às vezes a criança ainda não tem condições de fazer isso. Tá? Joana de Ângeles, no livro SOS Família, nos alerta. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Cada casa nossa é um ponto de equilíbrio, não apenas para nós, mas para vários espíritos. Quem tem filhos maiores, ou às vezes até menores, vê que muitas vezes os amiguinhos dos filhos vêm para a nossa casa. As famílias dos amigos dos filhos também vão se reabastecer lá. O que, que é isso? É a nossa casa trabalhando em função dos valores que a gente está cultivando lá dentro. E isso é uma missão importante nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Um tema muito frequente e necessário, a questão do aborto. Hoje nós temos a questão da gravidez na adolescência, ainda também muito presente nas nossas famílias. Então nós temos no Brasil a estatística de a cada hora, 6 adolescentes brasileiras entram em processo de abortamento. Isso é muita coisa, né? Muita coisa. Porque sabemos que elas vão estar iniciando aquela reencarnação com um grave compromisso que ela vai ter que ressarcir depois. Independente de falar dos problemas orgânicos, vamos falar dos problemas espirituais, que nós sabemos que são muito graves. Joana de Ângeles, no livro Alerta, nos fala: por mais que se busquem argumentos em vãs tentativas para justificar seu aborto, todos eles não escondem os estados mórbidos da personalidade humana. A revolta, a vingança, o campo aberto para as licenças morais, sem qualquer compromisso ou responsabilidade. A defesa do aborto é uma defesa do individualismo e do egoísmo que nós, como espíritas, precisamos estar alertas para combater de forma fraterna, mas firme, dentro dos nossos grupos também. Uma outra questão, a família perante a eutanásia. É, nós vemos muitas vezes aquela ideia de que temos que aliviar o sofrimento, está muito difícil. É fácil a gente ser contra isso quando está acontecendo do lado de fora. Mas às vezes nós somos instados a esse tipo de decisão e não estamos muito fortalecidos para isso. Então é importante que a gente se posicione, a doutrina espírita nos esclarece que aquele sofrimento prolongado, em vários casos, é o momento de redenção do espírito que está ali naquele processo de encarnação, que não conseguiu se harmonizar de outra forma. Precisa, às vezes, daqueles meses sendo passados para que ele venha se reequilibrar. Então, nós precisamos passar isso para as famílias. Violência. Nós vivemos hoje a questão da agressão física, agressão psicológica, violência sexual e a corrupção. São temas que as famílias estão o tempo inteiro perante eles. A doutrina espírita nos fala o que sobre isso? Nós temos a lei de justiça, amor e caridade, que vai nos falar sobre o combate à violência. Os fundamentos da cultura da paz, da harmonia íntima, da questão da valorização do direito do outro, do reconhecimento do outro como nosso irmão. Isso precisa ser trabalhado dentro da nossa casa. É, nós estávamos fazendo um grupo de pais, e teve um dia que um pai chegou para nós, no meio da atividade, falou assim: bom, mas meu filho está apanhando na escola. Eu disse para ele que ele não pode apanhar mais. Se ele apanhou, ele tem que bater. Ah? Bateu, levou. Porque se ele fosse uma menina, até vai. Mas um menino apanhando fica feio. Gente, um pai com conhecimento bom de doutrina, eu diria até expositor. Aí você vai trabalhar com ele exatamente isso. O que, que a gente está querendo? É a cultura do bateu, levou? É, vamos trabalhar para que seu filho se afaste, se proteja, mas se você vai fomentar a ideia de que ele pode bater também, daqui a pouco lá na frente uma pessoa fez uma agressão para ele no trânsito, ele vai fazer também a mesma coisa. E aí onde essa situação vai parar? A questão hoje que está assolando todo o nosso país, todas as nossas cidades, interior, capital, a questão das drogas. Precisamos trabalhar porque sabemos que temos espíritos que estão vivendo, vindo para a Terra para viverem os seus últimos momentos de passagem para um mundo de provas e expiações no estágio que está a Terra. Alguns deles não vão acompanhar o mundo de regeneração, mas precisam viver esse momento de equilíbrio. E pode ser que nas nossas casas tenhamos alguns deles, vivendo esse momento. Né? Espíritos saindo inseguros, com dificuldades, com fragilidades. E a questão das drogas é passada hoje como uma porta do caminho fácil para a resolução de todos os problemas. E nós precisamos estar trabalhando a fortaleza e aí a importância da fé. Que quando nós nos sentimos sustentados pela providência divina, enfrentar os problemas fica mais, menos difícil. Não vamos dizer que vai ficar mais fácil, mas fica menos difícil. Compromisso afetivo, casamento e divórcio, mas também a questão da liberdade ou da liberalização sexual. O afeto e o sexo sendo usados simplesmente como moedas de troca. Então nós precisamos trabalhar essa vivência afetiva responsável. Eu não posso estar experimentando as pessoas como se elas fossem sabores de sorvete. Aí eu vou lá, provo um, provo outro e vou descartando, porque as pessoas são descartáveis. A doutrina espírita não nos ensina isso. Temos que ser muito responsáveis com as nossas vivências, até porque eu posso até estar bem naquela situação, mas quem sabe se eu não lesei o outro? O outro vai ficar numa situação de desequilíbrio. E isso é fundamental. Hoje nós temos a cultura do ficar, né? Do não, até não ficar. Eu nem sei o nome que se tem hoje em dia, porque não é nem mais ficar quando você beija 4 ou 5 numa noite. É algum outro nome que eles dão. Mas está aí acontecendo. E isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser discutido. Né? A preparação para a vida afetiva, problemas no relacionamento conjugal, tudo isso a gente tem que falar. Como conduzir esse trabalho? Né? Aí são as dúvidas. Como colocá-lo em prática? Já vimos os fundamentos e algumas sugestões de temas. Não foram exaustivos, tem vários ainda. Tá? O trabalho vai ter que ter um cronograma para poder ser feito, tá? Sugestão nossa, para êxito do processo, como nós estamos fazendo esse trabalho no âmbito do DIGI, é que o trabalho seja no mesmo dia e horário da tarefa de evangelização. Tá? É o ideal, porque o pai deixa a criança e vai para a atividade da reunião de pais, que vai ter. Né? Aí vem o problema. Ah, mas o pai que faz o ERG, que é no mesmo horário, faz alguma outra coisa. Nós vivemos esse problema durante um tempo dentro da nossa casa. Nesse caso, nós não tínhamos a reunião toda semana. Nós começamos com uma reunião por bimestre, depois uma mensal, depois outra que eram reuniões quinzenais. Agora nós estamos com reuniões semanais porque mudou o horário da evangelização. Funcionou muito bem. Então, os pais levam as crianças e ficam com a gente na atividade. Né? Reunião de uma hora, no máximo uma hora e meia. Né? Então, a frequência vai ser definida de acordo com a realidade, o mínimo de uma reunião por bimestre. Porque senão não cria vínculo. Né? Com uma programação definida. Tá? Técnicas, o máximo possível que favoreçam a participação. Aqui a gente está fazendo um seminário, esse modelo aqui é bom para seminário. Mas para a reunião de pais, o ideal é que você tenha uma interatividade, que eles possam fazer perguntas, que eles possam estar trocando com a gente, isso é fundamental. Então, exposição dialogada, estudos em grupo, dramatizações e até seminários, dependendo do tema. Queria só fazer uma reflexão acerca do estudo em grupo. Você pode fazer o estudo em grupo, mas sempre procure planejar um fechamento do estudo em grupo. Porque às vezes os grupos chegam a conclusões que não são doutrinárias. Pode acontecer. Né? Por exemplo, você vai debater um tema controverso. É, para algumas pessoas dentro da sociedade. Às vezes a solução que ele dá não é uma solução doutrinária. Então é importante que você garanta o fechamento, que seja o fechamento doutrinário do tema. Então, Tem um momento de fala inicial, estudo em grupo e de fechamento do assunto. Segredo para você escolher a técnica é conhecer o grupo com que você vai trabalhar. Quais os recursos para usar? Qualquer recurso que você tiver à mão. Um dos grupos de pais, que a gente montou há uns anos atrás, era realizado, não tinha espaço físico, gente. Era realizado debaixo da mangueira do Centro Espírita. E era um grupo muito gostoso, não tinha data show, não tinha computador, o que, que a gente usava? Textos e livro. Era o que a gente fazia lá. E era um grupo que se manteve e depois que o grupo se firmou, se consolidou, depois de estar funcionando uns 3 anos desse jeito, o presidente da casa chegou um dia e disse assim, vocês merecem um espaço, né? Porque vocês estão resistindo aí debaixo da mangueira, a gente estamos resistindo. E aí ele arrumou um espaço para fazer a reunião com os pais. E o grupo está lá funcionando até hoje, já se vai quase 20 anos. Então, o material é aquele que você tem à mão para você dispor dentro da casa. O recurso tem que ser adequado ao que você vai fazer. A gente leva para a sala de aula materiais que são desde materiais lúdicos até textos doutrinários. E os pais gostam muito. Filme é uma coisa que funciona muito bem também, se você tem tempo para fazer isso. Uma reflexão especial eu queria fazer aqui acerca dos facilitadores. Eu falei para vocês ainda há pouco que eles devem ter conhecimento doutrinário. Isso é fundamental. É fundamental também que ele tenha alguma experiência com atividade de grupo, para que ele possa ter uma capacidade de comunicação, de empatia, mas fundamental aqui é essa maturidade emocional. Porque no grupo, às vezes, os participantes fazem umas colocações que se você não tiver tranquilidade, pode ser que o processo fique comprometido. Um dos exemplos que me vem agora à mente foi um dos grupos, um dos temas que a gente estava fazendo da campanha da vida sobre o aborto, e uma mãe lá pelas tantas levanta a mão e resolve contar a história de como ela precisou uma vez na vida dela abortar. Isso dentro da casa espírita é uma bomba. E se você não tiver a abertura para poder acolher aquele relato, a pessoa já está se sentindo constrangida, culpada, mas quis compartilhar, isso é importante. Agora, temos que ter o cuidado também para que as pessoas não façam uma autoexposição exagerada. Então, combinar com o grupo como vão ser lidados os relatos que vão ser colocados ali, principalmente se o grupo da casa espírita é muito pequeno, para que a gente evite a questão de fofoca, constrangimento, que infelizmente ainda ocorre no nosso processo evolutivo. Talvez não aqui com vocês, mas em vários lugares a gente tem se deparado com isso. Até porque o que você vai fazer não é terapia de grupo. Muitas vezes o pessoal fala assim, vamos formar um grupo aqui para estar trabalhando a questão dos assuntos em família, e gera-se aquela catarse e o pessoal vai discutindo como se fosse terapia. O objetivo não é esse. Até é importante que se a pessoa precisar de terapia, você encaminhar para que ela faça terapia no espaço próprio. Ferramenta fundamental, avaliação. Ela tem que ser uma avaliação contínua. O que, que a gente avalia? Frequência, tema, satisfação das pessoas, o espaço, a programação, o facilitador, tudo tem que ser avaliado. Ela deve ser participativa, ou seja, incluir o máximo possível todas as pessoas com muita abertura para se posicionarem em relação a isso. E ela sempre deve estar visando o nosso crescimento. Crescer com os acertos e aprender a fundamentar os nossos passos para não repetirmos os nossos erros. Não é um trabalho difícil, mas também não é um trabalho que possa ser feito de uma maneira simples, descompromissada. Exige planejamento, exige estudo, exige preparação, exige, acima de tudo, doação nossa para essa causa que a gente vai estar abraçando, que é uma causa de evangelização da família. Ok? Agora, a gente está aqui esperando a pergunta de vocês. Como a ideia era de estar trabalhando principalmente a proposta do conhecimento do que é uma reunião de pais, e para que possam, dentro da casa de vocês, começarem a desenvolver, será que o que falamos foi suficiente? Será que atendeu toda a expectativa? Então a ideia é agora a gente trocar um pouquinho de informação, ainda de dúvidas que tenha ficado. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? É boa ideia. Ótimo, não temos? Vamos lá, Olga. Ok. Aí, essa reunião de pais, às vezes, a gente não consegue que alguns pais compareçam. E assim, aí, aqueles que comparecem não têm a doutrina. Ok. Vou me permitir sentar com a Cristina. Uma coisa que a Olga perguntou, que é interessante, ela falou assim, nós trabalhamos com a comunidade carente, e é difícil, muitas das vezes, nós termos a participação de todos os pais, deles estarem juntos nessa reunião. Depois eu continuo a pergunta dela. Deixa eu só deixar claro, porque mesmo não sendo comunidade carente, os pais espíritas, dificilmente você vai conseguir que todos os pais participem. Se você tiver aí uma participação de 40%, 50%, reze todo dia agradecendo. Isso de pais espíritas. De pais espíritas. Ainda mais de comunidade carente. Então, a dificuldade não é só com a comunidade carente. Agora, na continuidade da pergunta que ela fez, como fazer, porque logo que eles não entendem, ou como eles não participam do centro de espírito de uma maneira geral, e se nós formos verificar, muitas das vezes quando a gente faz atividade em comunidade carente, grande parte das famílias que a gente atende terminam sendo o quê? Evangélicas. É característica aqui também? Então isso é geral. Eles são evangélicos, mas como é uma atividade social, eles também vão no centro espírita para estar ganhando a cesta básica e uma série de outras atividades. Não convém, lógico, que a gente imponha o espiritismo para eles. Entretanto, não é lícito que a gente esconda deles. É verdade. Não é lícito que a gente esconda. Eu vou contar rapidinho uma história de Humberto de Campos, se não me falha a memória, em A Vida Escreve, ou Contos Dessa e de Outra Vida, que ele conta a história de uma pessoa que tinha desencarnado, estava no plano espiritual, no mundo trevoso, e de repente chega uma horda de espíritos maléficos, e o captura. E ele fica naquela situação sem saber o que fazer e levam ele para um determinado local para apresentá-lo para o seu chefe, daqueles espíritos ruins. E quando ele chega lá, o chefe daquele bando diz, opa, nesse aí ninguém mexe, ele é meu protegido. E ele leva um susto, que história é essa? O chefe aqui dos bandidos e eu sou protegido dele? Ele, que história é essa? Assim, quando eu estava lá na Terra, antes de morrer, você foi uma pessoa que me ajudou muito e ajudou muito a minha família. Dava a alimentação para os meus filhos, entregava cobertor, de vez em quando tinha problema de saúde, você levava os remédios. Aí ele falou, mas como é que você vai parar nesse local? Eu falei assim, porque você me negou a doutrina espírita. Você me dava o pão material, mas me negou o pão espiritual que você tinha. Olha só a história interessante que Humberto Campos nos colocou. Então, muitas vezes, não cabe a nós impor, até mesmo na comunidade carente, que as pessoas virem ou sejam espíritas. Agora, negar a doutrina espírita para eles, também não devemos fazer isso de jeito nenhum. Agora, temos que estar chamando, quem estiver participando, vamos estar abordando o tema segundo a doutrina espírita e não a aura de moral cristã, como muitas vezes o pessoal fala. Porque se ele está na casa espírita, ele vai ouvir falar de quê? Catolicismo? Protestantismo? Na igreja católica não se fala de espiritismo. Lá na igreja protestante não se fala de espiritismo. Por que ele não vai falar? Né? Então, na casa espírita, ele vai ouvir sobre espiritismo. Então, a gente realmente tem que abordar. Agora, logicamente, como a Cristina falou, conhecendo o grupo, nós não vamos estar em uma aula para uma comunidade que, às vezes, não conhece tão claramente os princípios doutrinários, né? Já está falando do criptógrafo carnudo, né? Coisas assim bem difíceis na doutrina espírita. Não é esse o foco. Você tem que estar abordando os temas doutrinários no entendimento que eles podem entender e absorver. Né? Abordando de uma maneira progressiva, para você chegar às respostas que essas pessoas vão precisar ter. A noção de Deus, da misericórdia divina, a questão da imortalidade da alma e a questão de que esses pais, por pior que seja a situação, eles vão conseguir cumprir bem o seu dever porque Deus confia neles, esses conceitos são fundamentais independente da clientela que nós vamos trabalhar. E mesmo as pessoas carentes poderão ter acesso a esse conhecimento. Carlos. Quem mais? O livro que orienta os assuntos para a gente abordar tem aquelas técnicas, muitas delas vão precisar de leitura, são analfabetas. Então, a gente tem que ter criatividade para poder fazer uma coisa dinâmica, né, onde elas participem, para que elas não durmam e também não fiquem cansativas. Então, isso é uma das dificuldades que eu acho, sabe? De encontrar. Abordar o assunto da família, eu já consegui, mas tem outros assuntos que eu acho difícil de abordar com elas. Porque, mesmo no livro, as técnicas que tem, eu não vejo só maneira como aplicar, entendeu? Pelo fato de elas serem analfabetas. Aí eu tenho essa dificuldade, entendeu? Certo. As apostilas, os materiais, eles sempre são colocados a título de sugestão. E nós vamos precisar adequar a nossa clientela. A oralidade do povo brasileiro, ou seja, a expressão da conversa, ela é muito comum em todas as faixas sociais e etárias. Então, uma sugestão que eu daria é explorar esse lado e partir da experiência que eles têm e, em cima disso, você trabalhar os conceitos doutrinários, até por meio de recorte, colagem, que podem ser feitos painéis ou debates entre eles, dramatizações, porque são atividades mais dinâmicas e que permitem você, em cima do que eles vão trazendo, trabalhar os conceitos doutrinários espíritas, como é que a doutrina espírita vê aquela determinada situação. A exposição realmente ela é muito cansativa, especialmente para quem vem de um dia de trabalho inteiro. E aí a gente pega o nosso querido Paulo Freire, né, que terminou criando toda uma técnica para esse tipo de trabalho com pessoas analfabetas, né, que trabalhavam no campo e assim por diante. Ou seja, pegue o que eles têm para trazer para cá. Em vez de nós, muitas das vezes, estarmos já como senhor da verdade, vamos ver qual é o conhecimento deles ou qual a experiência deles. Peça para que eles possam estar colocando, que é exatamente o que a Cristina disse, deles participarem com a experiência e a gente trabalha a experiência. E uma coisa é certa, a evasão ou a falta de participação das pessoas nos grupos, muitas das vezes é exatamente por conta disso. Quando eles vão, não gostam da técnica, é uma atividade muito cansativa, expositiva e assim por diante, opa, vem a primeira, a segunda para experimentar, a terceira por caridade, a quarta some. Né? E foi embora. Ok. Mais alguém? Na casa espírita, qual a pessoa indicada para orientar e para acompanhar esse trabalho, né, que vai ser direcionado por outra pessoa. Quem você, você orienta, quem deve ser orientador desse trabalho na Casa Espírita? Porque a gente tem que preparar uma pessoa, né? Ou mais. Aí fica a cargo de quem na Casa Espírita? Do diretor da Casa Espírita ou de um coordenador? Porque tem que ser acompanhado esse trabalho, né? Não é um trabalho que eu vou fazer como eu quero e da maneira que eu pretendo fazer. Tem que ter uma orientação e eu tenho que me basear naquela orientação. E outra coisa, é outra pergunta. É, para conduzir, né, esse trabalho, se é viável que uma pessoa de outra doutrina faça esse trabalho? Eu estou falando assim disso porque nós temos encontrado na, nas casas espíritas pessoas que não são espíritas, é, dando aulas de evangelização. Pessoas que são de outra doutrina, católica, evangélica. Aí, quando a gente vai conversar com o dirigente, ah, não, porque ele é uma pessoa boazinha, está disposta a fazer o trabalho, quer ajudar, essa coisa toda, mas não tem, né, o embasamento doutrinário espírita para conduzir a tarefa. E a gente tem encontrado muito. Perfeito. O que a gente vai fazer? Vou começar assim. Primeiro com essa sua última pergunta. Evangelização espírita? Se é evangelização espírita, qual é a primeira condição para que a pessoa possa trabalhar na evangelização espírita? Ser espírita conhecendo doutrina espírita. Se não é o que ele vai fazer, não é espiritismo. Não é. Ele até pode ser uma pessoa de muito boa vontade, né? Mas, o conhecimento doutrinário vem antes da boa vontade. Tá? Em muitas das nossas atividades, fala assim, não, mas a boa vontade é a primeira coisa. Em muita coisa é verdade. Agora, quando se coloca uma atividade doutrinária, o conhecimento doutrinário vem em primeiro lugar. Isso por quê? Não adianta a pessoa ter a boa vontade se ele não tem o conhecimento. Tem um ditado, né, que fala que não existe nada mais perigoso do que o ditado, ele fala assim, do que um burro motivado. Né, porque vai fazer desastres por aí. O burro no sentido de não saber o que fazer ou como fazer, mas está com vontade de fazer. O que é que ele vai fazer? Besteira. Entendeu? Então, poderíamos estar trazendo isso para cá. A pessoa tem que estar motivada, querendo fazer atividade? Perfeito. Agora, ele tem que ter o conhecimento sobre o que ele vai fazer. Senão, não é a aula de evangelização. Tá? Na atividade do grupo de pais, é lógico que não precisa ser um psicólogo, não precisa ser um pedagogo, que muitas das vezes nós vamos estar colocando isso como pré-requisito. Não precisa. A pessoa precisa ter conhecimento espírita, ter uma vivência, muitas das vezes, de família. E quando eu falo vivência de família, não é dizer que ele tem que estar constituído a sua família, com filhos, isso aqui. Porque muitas das vezes uma pessoa que... Vamos pegar aqui o Divaldo Franco. Né? Ele é casado? Ah, então ele não pode falar sobre relacionamento. Pera aí. Quem é que vai contestar Divaldo Franco numa situação dessa? Né? Ah, então, é... Mas a pessoa tem que ter, acima de tudo, aquela boa vontade, logo que ele está se colocando, para até estar estudando a questão da psicologia, da pedagogia, de uma série de coisas. Porque se ele tem a boa vontade, ele vai atrás. Obviamente, buscando sempre o lado doutrinário. Que aí é um outro problema, porque muitas das vezes as pessoas, isso a gente já enfrentou em alguns seminários, por exemplo, nós fazemos um trabalho sobre sexualidade no Brasil. Quando a gente vai falar sobre homossexualidade, algumas federativas falam assim, opa, aqui a gente não tem pessoas com uma base tão forte, então nós trouxemos esse psicólogo para estar dando apoio aos nossos evangelizadores. Né? O que é que acontece? Esse psicólogo não era espírita, mas ele tem uma base para falar sobre homossexualidade? Tem. Na visão espírita, não. A nossa visão é diferente de uma visão psicológica, da academia, da teoria? Bem diferente. Bem diferente. Entendeu? Então, essas pessoas que não têm essa base, apesar de ter um conhecimento que a ciência nos traz, diferencia do que a ciência espírita coloca. E também é perigoso. Então, o espírita, quando for trazer essa informação da academia, da ciência, ele vai fazer o contraponto. E vai o quê? Pesar o que é que a doutrina espírita fala, o que é que a ciência fala, pôr as duas coisas, e obviamente o que é que vai firmar mais? A base espírita, que também é científica. Tá? Tem uma outra linha de raciocínio científico, mas também é científico. Se nós formos ver, mas está contestando a ciência. Até mesmo a ciência, às vezes, tem 3, 4, 5 ramos que se contestam. A ciência espírita não pode contestar uma outra teoria? Pode também, e a ciência também. Entendeu? Uma outra pergunta, uma outra parte da pergunta é: quem é que vai ser responsável pelo trabalho? Hoje nós vimos o seguinte: a família é um tema que perpassa quase todos os setores de atividade dentro da Casa Espírita. Quem começou a fazer um trabalho direcionado para os estudos da família foi a Coordenação de Infância e Juventude, Departamento de Infância e Juventude. Dentro desse foco, né, se for realizado dentro desse foco, aí cabe à área a fazer essa orientação, esse controle, o comando do trabalho. Agora, isso precisa ser discutido em cada casa, porque nós vemos que é um estudo que tem todas as características que os demais estudos têm, de ter necessidade de acompanhamento, seriedade, profundidade dentro do enfoque do tema. Nós estamos aqui a convite da CIGE, porque quem começou com esse trabalho dentro do movimento espírita, já tem bastante tempo, foi a Diretoria de Infância e Juventude da Federação. Tá? E aí, pessoal, próximo. Dúvidas? Só mais uma questão que eu acho assim, muito séria, é quando nós encontramos familiares que estão com problemas relacionados à droga, certo? Então, eu, particularmente, eu tenho até dificuldade de como ajudar essas pessoas cujos adolescentes ou jovens estão tão desequilibrados que assusta, até os pais têm medo de morrer e perdem totalmente o controle de todo esse processo, né? Ficam no desespero mesmo. Eu sinto dificuldade, apesar de eu sugerir orações, né, leituras, mas assim, a gente sabe que esse enfrentamento é doloroso, é muito doloroso, e mesmo que as pessoas vindam tomar passe e recebendo toda aquela assistência, né, a gente não consegue trazer assim, um pouco de tranquilidade. Outra questão que eu gostaria de saber é com relação a se esse projeto, se essa proposta, ela abrangeria também aquelas pessoas que não possuem família, certo? Da maneira que nós conhecemos, né? A estrutura padrão. Elas são órfãos e vivem em instituições. E como é que a gente trabalharia essa questão? Por exemplo, eu tenho um garoto que ele foi abandonado pelo pai, e toda vez que é dia dos pais, ele chora muito, dizendo: meu pai não gosta de mim, e eu queria, de presente, dia dos pais, que meu pai viesse me ver. Certo? Então, são situações que eu acho muito difíceis de serem enfrentadas. Né? A gente falou das famílias comunitárias. Né? Quando nós temos uma criança que é criada institucionalizada, ela vai ter uma conformação familiar diferente daquela tradicional que a gente concebe, porque as crianças elas acabam tendo laços e vínculos ali que são diferenciados. Agora, você trouxe duas situações, especialmente a primeira da questão das drogas, que só com o trabalho da reunião não vai ser suficiente. Então, nós já precisamos aí estar com conhecimento que essas questões elas demandam um tratamento com um suporte medicamentoso, um suporte psicoterápico, né, não só individual, como para a família também, além da terapia espírita, porque aí entra como coadjuvante. Então, muitas vezes, né, a pessoa está internada, ou então está em acompanhamento domiciliar, mas a família vai precisar também desse suporte, da questão do passe, da orientação, porque aí você já tem uma etapa de adoecimento. Então, só a frequência, a reunião, só a fluidoterapia, apesar de serem muito efetivos, dependendo do grau de comprometimento pela droga e do tipo de droga, já não vai ser mais suficiente. Então, quando a gente colocou ali o que trabalhar em relação à droga, é que hoje nós vivemos num momento propício para fazermos a prevenção. E aí a gente conversa muito com os pais, que às vezes os próprios pais, pela conduta deles insegura, acaba criando na cabeça da criança já uma ideia de que ele pode fugir dos problemas por meio de algum artifício. É a mãe que, quando tem um aborrecimento, corre para tomar o calmante. É aquela pessoa que, quando está chateada, chega em casa e fala assim: não, eu preciso hoje de um uísque para relaxar, né? E que não se considera dependente. Então, o que a criança recebe como mensagem? Eu preciso de uma muleta para me anestesiar quando tenho algum problema, porque eu sozinho não dou conta. Então, o enfoque na reunião, ele trabalha muito esse aspecto atitudinal dos pais na orientação, a discussão disso dentro de casa também. E enquanto não há uma dependência mais declarada, pode ser até que a família consiga, com os seus recursos e com a ajuda da comunidade, tirar o filho daquela situação. Mas na maioria das vezes vai precisar de mais recursos do que só a casa espírita. Apesar de termos claro que a doutrina espírita tem resposta para tudo. E muitas vezes a resposta dela é: vamos na medicina, vamos na psicologia, porque lá vamos ter o apoio para a solução do problema. Nós não vamos achar só aqui a solução. A resposta vai ter. E muitas vezes a resposta é buscando outras coisas para poder ajudar. Sim. Em relação à pergunta que a Rosângela fez sobre a família, quem é que orienta? Lá no centro onde eu participo, nós estamos com o centro, algum olhar voltado para a família. Então, eu não sou do CIG, eu sou da Coordenadoria de Assistência e Promoção Social. Então, o trabalho que nós procuramos fazer agora, para ser mais positivo, é com as famílias dos evangelizando. É um trabalho de apoio social. Então, os meninos vêm para a evangelização e, integradamente com o pessoal do CIG, a gente trabalha a família, visando também a evangelização. Então, foi o meio mais positivo da gente trabalhar a parte da promoção social, de assistência. Porque enquanto a gente trabalhava separadamente, a gente não conseguia atingir um objetivo. Então, agora, nós temos um projeto só, que é incluso o CIG, né? Voltado para o CIG e para a parte social da família. Então, é assim que a gente conseguiu melhorar o nosso trabalho. Então, quem orienta é o próprio centro. A própria direção está voltada para o trabalho, né? Para o desenvolvimento do trabalho, entendeu? A gente tem observado que, às vezes, quando o trabalho é feito no âmbito da promoção social, há algumas limitações em relação ao enfoque junto com as famílias. Se vive muito mais a questão da vivência evangélica e, às vezes, não se discute com a família a questão das causas dos sofrimentos, a questão da própria ideia da imortalidade, uma série de pontos que são fundamentos básicos da doutrina espírita. Então, eu acho que se nós tivermos esse olhar, que a casa espírita, seja qual setor que for, tem que oferecer o conhecimento espírita, independente de quem coordene a atividade, a fundamentação vai estar bem colocada. E isso daí é que é o fundamental. Esses temas que nós colocamos aqui não são só para os pais que estão com os filhos na CIG. São temas de ordem geral que tramitam a questão da família. E aí, assim, todos nós vamos ter na nossa mente que, independente de onde eu vim, eu tenho uma família. Mesmo que eu não conheça esse familiar, eu tenho essa família. Um pai ou uma mãe idealizado, desejado, pensado, ou no futuro eu vou formar a minha família. Então, esse processo de formação, ele é essencial que seja oferecido, oportunizado e também discutido em vários níveis de gestão da casa. A Cristina chegou a relatar que na própria Federação Espírita nós, no início, chamávamos grupo de pais. Hoje em dia, como é que está o nome? Temas Familiares à Luz do Espiritismo. Ou seja, qualquer pessoa pode participar. É óbvio, é óbvio que nós, para estar garantindo a participação dos pais, fazemos esse estudo na hora da evangelização, porque os pais participam. Eles terminam sendo o nosso primeiro alvo. Agora, como não é mais chamado grupos de pais, qualquer pessoa, espírita ou não, e aí é interessante porque nós temos relatos, né? Relatos não, experiências nossas lá, às vezes a mãe é espírita, o pai não é, e nesse dia leva o pai, ou o pai é espírita, a mãe não é. Né? Uma vez nós estávamos fazendo um estudo sobre educação religiosa. É um assunto interessante. Como é que nós vamos estar trabalhando essa questão da educação religiosa? Né? E foi muito interessante que nós dividimos os grupos para estudar esse assunto. E um pai que estava participando ficou injuriado. Ele não era espírita, estava indo lá pela casa pela primeira ou segunda vez, mas ficou injuriado com o grupo, porque o grupo estava falando que a doutrina espírita era a melhor coisa do mundo, que tinha que ensinar espiritismo, né? E ele não se identificou que não era espírita, mas ele ouvindo aquilo com um negócio na garganta. E por isso que a Cristina falou assim, ó, mesmo trabalhando em grupo, nós temos que ter o fechamento geral já preparado. Então, os grupos se apresentaram, colocaram isso, e no finalzinho eles falaram assim, opa, peraí, beleza, vamos ver então qual é a posição doutrinária. Para nós que somos espíritos, e colocamos, para nós que somos espíritos, é o espiritismo. Para o católico, é o catolicismo. Para, né? Entretanto, o que a doutrina espírita defende, não é que todo mundo tenha que ser espírita, é que todo mundo tenha que ter princípios espiritualistas. O que nós estamos brigando é contra o materialismo. Quem é o católico, é o espírita, é o evangélico. Aí, quando ele foi vendo aquilo, ele foi relaxando. Essa é a posição da doutrina espírita. Não saiu do grupo até hoje, virou espírita. Né? Uma experiência interessante, porque ele participou, ele conheceu o posicionamento doutrinário, porque nós estamos falando exatamente que não estamos querendo que todo mundo seja espírita, cada um pode defender o seu credo e que deve defender o seu credo. Né, respeitando as outras religiões, quando ele viu isso, ele não parou de participar do grupo, porque conheceu diferentemente do que acreditava que era a doutrina espírita. E com uma aula só, né, para vocês verem, dependendo do enfoque que a gente faça durante o trabalho, você já consegue captar a pessoa para não mais parar de ir. Como lidar e orientar com crianças e adolescentes que foram abusados sexualmente no meio familiar, já que a família é um exemplo, né, para essas mesmas criaturas. Bom, naquelas nossas posturas nós falamos de acolher e de tratar. Né? A questão do abuso sexual é uma das situações que demandam mais claramente a questão do acompanhamento desse indivíduo durante boa parte da sua trajetória. Acompanhamento psicoterápico, acompanhamento da evangelização, porque ele vai passar por um processo de desestruturação, de desequilíbrio muito grande, né? A questão da possibilidade ou não da convivência se ainda há o abusador dentro da família, é algo que precisa ser também analisado, porque em algumas situações, para manutenção da integridade da criança ou do jovem, há necessidade que esse abusador não conviva mais naquele círculo familiar. Então, a casa espírita, quando se depara com uma situação dessa, ela precisa estar se articulando com outras instituições, para isso que ela não fique sozinha com essa responsabilidade, e dentro das suas possibilidades de atuação, além do esclarecimento, do acolhimento, é trabalhar com o familiar e com os familiares envolvidos a questão da terapia até no momento posterior do perdão. Porque num primeiro momento é muito difícil, né, você viver essa situação. Mas como nós colocamos aquelas várias funções da família, e que os espíritos colocam, primeira delas é garantir o cuidado e a proteção àqueles que estão mais frágeis dentro da família. Isso tem que ser garantido. Então, se os pais não estão conseguindo fazer isso, eles precisam ser ajudados para fazer, muitas vezes não só no âmbito do centro espírita, mas serem encaminhados para locais onde eles possam ter essa assistência e a casa espírita, com os recursos que ela tem à sua disposição, intensificar isso. De qualquer maneira, a gente vai ter intervenção de curto, médio e longo prazo, né? E aí, a médio e longo prazo, trabalhar o aspecto do perdão e da compreensão em relação a quem cometeu o abuso, sem deixar de desprotegido quem foi abusado. Que isso é fundamental que aconteça. Mas também temos que conhecer os recursos que existem à nossa volta na comunidade. Então, aí é importante conhecer o trabalho do Conselho Tutelar, conhecer o trabalho das universidades que dão apoio para vítimas de violência, para que a gente possa ter outras pessoas para nos ajudarem também nesse trabalho de encaminhamento das famílias. Tá? Então, é muito importante isso. Ficar só fechado no centro espírita não vai dar certo. Hã? Até porque a estatística demonstra que quem é abusado, se não tiver um bom acompanhamento, mais à frente ele se torna um abusador. É, então, nós temos que fazer um trabalho muito tranquilo nesse sentido e até reconhecer um pouco a nossa incompetência enquanto centro espírita, que não nos cabe única e exclusivamente atuar sozinho. É o que a Cristina falou, sim. É um trabalho maior. Obviamente, o centro espírita vai fazer o quê? É a proteção espiritual, o trabalho de desobsessão, né? O encaminhamento para a questão do perdão. Agora, na hora que a gente vê a lei de causa e efeito, a gente sabe que alguém que é abusado agora não é à toa. E o que é que nós temos que fazer? Parar com o círculo. Porque isso já está, de algum tempo, acontecendo. Ele tem que parar, para daqui a pouco ele não se tornar um abusador. Aí pronto, começa tudo de novo numa próxima vida. Entendeu? É a compreensão doutrinária. Pergunta, Ana. Interessante, né? Se nós formos verificar, nós temos até mesmo dentro dos nossos grupos de jovens músicas que os nossos grupos espíritas cantam que são católicas. Não é verdade? Obrigado, Senhor, porque és meu amigo. Isso é música católica. Linda música. Qual é o conteúdo que essa música traz? Vem de encontro que a doutrina fala? Não. Não vem de enquanto. Né? Nós estamos fazendo uma louvação. Agora é óbvio que nós temos que estar muito claro e lembrando do que André Luiz nos coloca, que a arte é o belo retratando o bom. Né? Em Conduta Espírita, André Luiz nos relembra isso muito bem. Não cabe, numa situação dessa, por exemplo, que você falou, de estarmos abrindo a nossa casa para depois estar com uma atividade gospel, de bateria, né? Pô, não tem nada a ver. Agora, essas irmãs de outras religiões que são atendidas por nós vão estar fazendo esse seu momento. É um momento da crença delas dentro da nossa casa espírita, elas estão aceitando, né? Se não tiver nada que vem de encontro, até inclusive na questão de ritmos, né? Ah, mas é uma música tranquila que estão louvando, a exemplo do Obrigado Senhor. Eu não vejo por que não. Que a gente inclusive vai estar respeitando, né? Agora, o que nós temos que ter é muitas das vezes o esclarecimento, porque se elas estiverem trabalhando um assunto ou numa determinada música, colocando alguma coisa que é diferente do que a gente acredita, óbvio que a gente vai dizer, peraí, não pode, né? Mas depois, num outro momento, fala assim, essa música que vocês trouxeram é uma música bonita, muito interessante. Agora, a nossa concepção espírita, nesse ponto, fala isso, isso e aquilo. Entendeu? Ou seja, nós não vamos estar impondo, mas nós não podemos deixar de, naquele momento, deixar de se posicionar enquanto espíritas, porque eles estão dentro de uma casa espírita. Né? Senão, nós vamos... Vou colocar entre aspas, o pecar por omissão. Entendeu? Né? Aí nós vamos sendo... A omissão também é problemática. A omissão é problemática. Agora, o impedir, falar assim, não, aqui não, de jeito nenhum, até porque a doutrina espírita, ela é o quê? Uma doutrina de liberdade. Mas dentro da casa espírita, o que tem que ter lá é conteúdo espírita. É conteúdo espírita. Se o conteúdo não está indo de encontro com o que a doutrina espírita fala, não tem problema nenhum. Agora, se coloca alguma coisa diferente, entendeu? E fica muito claro, até mesmo para os nossos companheiros evangélicos entender, que numa situação dessa, assim, opa, peraí, se você tivesse dentro da sua igreja, um padre fosse lá e fosse cantar a questão da Ave Maria, vocês aceitariam? Ah, não, Ave Maria, porque os evangélicos não aceitam a Maria, Mãe de Jesus, como a Igreja Católica, né? Agora tem uma série de contestação. Não, então, da mesma maneira, porque se vocês não aceitam algumas coisas que vão de encontro ao que vocês acreditam, aqui dentro também a gente não pode aceitar coisas que vão de encontro. Se vier ao encontro, perfeito, não há contestação. É isso que você estava falando da pessoa assistida. Me lembra, não foi música, mas foi uma palestra. Convidaram um palestrante para falar sobre doenças mentais, um psiquiatra, dentro de uma casa espírita. Lá em Brasília. Entre as causas das doenças mentais que ele citou, estava a mediunidade. É? Dentro da casa espírita. Então, assim, isso foi um seminário, foi um constrangimento enorme, porque as pessoas saíram de lá extremamente confusas. Então, é louvável que a gente até possa trazer, por exemplo, uma pessoa com maior conhecimento. Já levei em aula de juventude, biólogo, quando começaram os experimentos com células-tronco, nós levamos uma bióloga para falar, mas ela foi falar do conhecimento científico. Ela não entrou, e a gente conversou com ela primeiro, né? O que que ela ia falar, o que que ela ia apresentar, por quê? Porque era uma área que eu, como psicóloga, e outro colega que estava dando aula, que era professor de matemática, a gente não dominava adequadamente, e a nossa turma pedia mais conhecimento. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter para não criarmos um constrangimento dentro da casa. Agora, tenham a tranquilidade, porque se a pessoa fizer coisa diferente da nossa crença, isso depois tem que ser consertado a tempo. Não é ficar assim, na semana que vem a gente, ele não vai estar aqui, a gente trabalha isso. Não, não é assim. Né? Numa situação dessa aqui, por exemplo, eu falaria, perfeito, vocês estão vendo que o que a Cristina está abordando aqui é na questão do aspecto biológico. Na doutrina espírita, tem um aspecto que observa-se de maneira diferenciada do que a biologia nos traz, entendeu? Então você não descaracteriza ela, mas fala que o que ela colocou é do aspecto científico-biológico. Mas na doutrina espírita, a ciência, se nós formos pegar muito do que a doutrina espírita colocou, até mesmo na época de Kardec, algumas coisas estão sendo confirmadas ainda hoje, e outras coisas ainda vão ser confirmadas mais à frente. Então, em determinadas coisas, a doutrina espírita está muito mais à frente, até mesmo do aspecto, alguns pontos, lógico, né? Do aspecto de biológico, físico e assim por diante. Né? Na própria astronomia, Kardec colocou algumas coisas em Agênesis que a astronomia veio descobrir na metade do século passado, que já estava lá em Agênesis. Né? Ou seja, é uma ciência que estava mais à frente do que a ciência materialista do tempo em que a gente vivia. Então, é uma pergunta um pouco fora do tema que foi abordado hoje, foi focado hoje, que é a questão da família. E eu gostaria de saber de vocês qual é a visão. Eu sou católico, eu já conheço um pouco a doutrina, já li sobre ela, né? Em alguns livros, inclusive eu tenho um evangelho espírita dentro da minha casa, que meu pai foi um cientista e foi um grande admirador do espiritismo. Então, como estudante de direito, eu gostaria de saber qual é a visão do espiritismo com relação a essa questão da eutanásia, que é um tema muito polêmico. Não para a doutrina espírita. Né? E por que não para a doutrina espírita? Porque o próprio Kardec, no evangelho que você falou que tem em casa, você vai observar que lá, eu não lembro de quem é a mensagem, se é de São Luís, mas ele já deixa muito claro que a gente não pode, em nenhum momento, por um minuto que seja, adiar o tempo, antecipar o tempo de vida de alguém. Porque não nos cabe estar definindo esse tipo de solução. Única e exclusivamente a Deus. Inclusive, chega a falar no Evangelho que aquele um minuto talvez seja essencial para que aquela pessoa possa reverter algumas posições ou coisas parecidas. Né? Então, a doutrina espírita é totalmente contra a eutanásia, né? Porque a decisão do momento do desencarne cabe a Deus, não a nós. E aí que está uma coisa muito interessante, né? Por que aquela família está passando por aquilo? Também tem alguma coisa, né? Às vezes, mas é o sofrimento da família. Talvez a família naquele momento tenha que passar por aquilo. E até poder aprender diante do sofrimento algumas coisas que a gente não sabe o porquê. E quem sabe também se o próprio, a pessoa que está naquela situação, o espírito tem desencarnado, está ali por perto, seja possivelmente contra a essa situação também, né? Entendendo que realmente não é hora de antecipar o sim. Exatamente. O fundamento espírita é esse. E se você tiver interesse, vontade, tem um daqueles opúsculozinhos da federação que fala sobre eutanásia. Tem uma coletânea de textos que falam sobre isso e que você pode pegar no site da própria federação, algumas mensagens que falam sobre isso. Tá bom? Algo mais? Vamos à nossa última, que o nosso tempo já está se esgotando, então. Nós queremos saber se a Federação Espírita Brasileira tem se preocupado com a questão da divulgação, ou seja, do deterioramento da divulgação, da informação, que é estabelecido programaticamente pela televisão brasileira, a degradação da música brasileira, esses fatores que carreiam a juventude e que desinformam a juventude. Se a federação tem se preocupado com isso, porque nós observamos, por exemplo, que a televisão, que é um meio fortíssimo de comunicação, ela penetra diariamente nas casas, nas famílias brasileiras. E, infelizmente, com péssimas notícias, com péssimos programas, programas degradantes, a música está degradada. Aliás, há uma musicista brasileira, uma musicista clássica, que vive na Alemanha, que perguntaram a ela como é que ela via a música brasileira. Ela disse: a música brasileira, infelizmente, está um lixo. E eu também considero assim, com algumas raríssimas exceções. Então, se a FEB tem se preocupado em se contrapor, um contraponto, né, para que não haja uma influência maior, né, nessa juventude que está sendo evangelizada, e todo um trabalho programático, todo um trabalho efetivo, objetivo, seja diluído pela informação, né, que a televisão brasileira cultiva e coloca em prática. É uma coisa interessante quando a gente observa esse tipo de pergunta, porque a nossa sociedade realmente tem passado por situações, poderíamos dizer, até meio esdrúxulas. Né? E cabe a nós, enquanto cidadãos, estarmos atuando para reverter esse quadro. É óbvio que a FEB chega internamente e discutir uma série de coisas, mas nós não temos condições de estar atuando em tudo quanto qualquer situação nesse sentido. O trabalho, especificamente nesse sentido que você abordou, tem sido feito através da formação das pessoas que frequentam as casas espíritas para poderem pensar diferentemente e, dentro do seu núcleo de convivência, começarem a influenciar a sua comunidade. Poderíamos, se fosse anotar ou até numerar, trocentas áreas de atividade que a gente deveria estar atuando. Nós não temos braços para isso, né? Como você falou aí da comunicação no Brasil, uma das coisas que eu diria assim que tem sido forte na atuação da Federação Espírita Brasileira com os braços das federativas estaduais e outros núcleos que estão sendo desenvolvidos, é muito a questão do aborto, como exemplo, né? E que já é uma luta assim, infindável que nós estamos tendo. É preferível, na atualidade, a gente não abrir alguns campos de trabalho e não conseguir dar conta desses campos de trabalho, do que ter alguns poucos e conseguir fazer bem, entendeu? Então, nós temos priorizado algumas coisas que têm sido mais emergentes. Uma delas é essa questão do aborto do Brasil. Na época que estava tendo a pena de morte, a FEB também atuou bem nesse sentido, entendeu? Né? E hoje em dia, o que a Cristina está falando, que tem sido uma das áreas de atividades. No Departamento de Infância e Juventude, a gente tem um trabalho voltado para as crianças que se chama Turminha da Paz. São personagens que trabalham valores morais e éticos que devem ser difundidos e divulgados pelas crianças. Então, a questão do amor à vida, a questão do senso de ecologia, o respeito ao próximo, o respeito à família. Então, são trabalhos de base que estão sendo realizados, principalmente em relação à infância. E no trabalho com as famílias e com os jovens também, esses temas são discutidos, por exemplo, a questão do jovem e a mídia, a família e a mídia. Quer dizer, dentro das casas, a gente inclusive coloca isso como sugestão para as casas estarem fazendo essas discussões, a divulgação de boas alternativas. Então, a importância também de dar alternativas, diríamos, positivas, né? Os esforços na produção de filmes, na produção de material para a internet, material de divulgação, e levar as pessoas a refletirem sobre isso. O Reformador, se não me engano, nos 3 últimos anos, soltou artigos sistemáticos falando dessa questão da mídia. Eu acho que, como o Marco colocou, a gente não tem condições, às vezes, de intervir de forma direta, mas causar os elementos para as pessoas pensarem e realizarem as suas escolhas, né? Porque são escolhas de foro íntimo também. Agora, na hora em que a gente faz uma análise, da mesma maneira que ainda observamos esse mal imperar, com certeza o mundo nunca esteve tão bem em relação ao seu passado. Quantas e quantas pessoas estão fazendo bem? Quantas e quantas pessoas não aceitam mais o mal? Né? Se nós formos ver, nós ainda temos os focos lá na Rocinha, no Rio de Janeiro, no tráfico. Agora a sociedade vê isso com maus olhos, de uma maneira geral. Antigamente, se nós formos pegar a história nossa de talvez 200 anos, aquilo era encarado como uma coisa muito natural. Há 200 anos nós duelávamos, como Kardec nos conta na própria codificação. Hoje em dia, se alguém quiser duelar, a sociedade não aceita. Então o bem já está sobrepondo em muitas coisas o que o mal faz. E nós temos notícias de Divaldo Franco que nos fala que nessas próximas décadas, né, isso já começou desde a década passada, que mais de 1 milhão de almas angélicas estão reencarnando aqui na Terra para fazer essa transição para um mundo de regeneração, inclusive com atuação no campo da arte, e aí envolvendo a parte de teatro, música, pintura e aí por diante. Ou seja, o que hoje existe, né, vai estar sendo transformado nas próximas décadas com essas almas angélicas que estão vindo para sobrepor esse mundo de provas e expiações que a gente já está deixando de lado. Né? O nosso tempo está esgotado, a Cristina só vai fazer um encerramento ali para nós, depois a gente então devolve a palavra à nossa coordenação. Bom, pessoal, e até para que a gente possa receber essas almas angélicas, nós temos que cuidar das nossas famílias, né, para esse processo. Bom, algumas sugestões de bibliografia, tá, que vocês poderão usar como fundamentos. Aqui estão, nós temos o opúsculo que vocês receberam, da campanha Viver em Família, o Consolador de Emmanuel, Vida e Sexo. A Joana de Ângeles tem 4 livros muito bons, Estudos Espíritas, SOS Família, Adolescência e Vida, e depois nós temos Constelações Familiares, que também é da Joana. A coleção Fonte Viva tem várias páginas falando sobre paternidade, maternidade, relacionamento familiar e temas que a gente trabalhou. Nós temos o Nosso Lar, que fala sobre a questão e a importância da família. Luz no Lar, que é um livro que foi reeditado ano passado, tem várias páginas falando sobre relacionamento familiar. Temos psicografado por José Raul Teixeira esses 2 livros, Vereda Familiar e Desafios da Educação, que são muito bons para o estudo de família. Esse autor encarnado, Joamar Nazaré, tem um desafio chamado Família, volumes 1 e 2, é muito bom como fonte, como bibliografia. Bom, pessoal, poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando, né? Mas vamos compartilhar só nesse finalzinho, né? Kardec na questão 774. Há no homem alguma coisa a mais além da necessidade física? Há necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E encerramos com Emmanuel, que é o nosso grande inspirador nesse trabalho. O lar terreno, na visão espírita, representa a oportunidade de aprendizado e prática das leis divinas, propiciando o encontro de espíritos amigos de outras existências. Assim também o divino reajuste com os desafetos de existências passadas. Todos nós estamos nas famílias que nós mais necessitamos para evoluir. Com certeza nós, pais, somos os melhores pais para os nossos filhos nesse instante evolutivo deles. E com certeza nós temos os melhores companheiros de jornada, sejam eles pais, filhos, irmãos, que também vão nos fazer evoluir. Semear essa ideia divulgá-la e difundi-la para tantos corações em sofrimento, esse é o nosso grande desafio e essa é a nossa grande missão. Se nós conseguirmos, nas nossas casas espíritas, fortalecermos os núcleos familiares, daqui a algum tempo nós vamos precisar investir menos em formação de trabalhadores para desobsessão, para outras tantas atividades, porque nós vamos ter espíritos mais harmonizados, espíritos mais comprometidos no bem. Então, a gente espera que, em breve, a Yolanda possa nos noticiar que várias casas espíritas assumiram o desafio de apertar o laço da família, fundando grupos de estudos nas suas casas, começando esse trabalho. E não se preocupem, que a gente pode começar com 2 ou 3 encarnados. Porque nesses grupos também participam os futuros integrantes das famílias que estão em processo de reencarnação. Então, não nos intimidemos pelos poucos frequentadores das reuniões. Façamos o trabalho, porque cabe a Jesus a colheita daquilo que a gente fizer de bom. E caberá a nós a colheita daquilo que fizermos de ruim e do que não fizermos também. Tá? Um abraço para todo mundo. A Fernanda tinha pedido que eu colocasse a palestra de hoje à noite. Né? Hoje à noite, então, nós vamos estar falando sobre a importância do envolvimento da família no trabalho de evangelização espírita infantil juvenil. Né? Esse é o foco, é uma complementação do que nós trabalhamos hoje com vocês. Ok? Nós vamos estar deixando o arquivo com a coordenação aqui do SIG. Aí depois, quem quiser pegar, pode estar pegando diretamente com a Yolanda. Só para a gente finalizar, não poderíamos deixar de agradecer ao Marco e à Tereza por esse seminário muito esclarecedor e a gente espera, torce, que todos que estão aqui saiam daqui sensibilizados para essa questão realmente e apertem mais esse laço, né? Porque não é difícil não, a gente apertar o laço só um pouquinho, né? Pensa mais um pouquinho para apertar, mas vai dar tudo certo. Convidamos agora a Yolanda para fazer a finalização e iremos cantar uma música linda. Gente, vocês receberam aí a música da campanha. Esta é a música da campanha Aperte Mais Esse Laço. Tem aí? Pega aqui, Tereza, por favor. Pega outra. Alguém não tem? Temos o nosso colega aqui, o Wagner, o nosso jovem, porque nós estamos trabalhando com a juventude. E vocês notaram que hoje já tinham jovens aqui. É que eles, por motivos pessoais, precisaram outros trabalhos. Eles trabalham nas casas. Tá, joia? E eles, à noite, também estarão aqui presentes. Vocês não podem deixar de vir prestigiá-los, viu? Vai ter aqui momentos bacanas. Então, assim, chega, Rosângela, vem, pessoal. Vem, Manuza. E vocês também, viu? Devíamos nos juntar aqui e fazer um grande coral, viu? Levantar um pouquinho, né? Pense bem, seja prudente. Porque aqui ou lá no espaço, o melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. Ame, perdoa, sorria e gentilmente ofereça o seu abraço. O melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. Faça do lar um doce lar e persevere, persevere sem cansaço. O melhor é viver em família, aperte mais esse laço. Quando todos participam, cada um no seu espaço, a família vence unida com o aperto do laço. O melhor é viver em família, aperte mais esse laço. O melhor é viver em família, aperte mais esse laço. Bom, gente, era isso, né? Foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. Obrigada ao Marco, à Tereza. Obrigada à Rádio Nova Fraternidade por estar aqui conosco. Ao nosso amigo... Cadê o... Já foi, não foi o... Ele já saiu também, que estava gravando. E a todos vocês que abrilhantaram esse momento, né, desta manhã, com a presença linda de vocês. Obrigada, e voltem à noite e convidem os outros para virem, né? Esperamos que esteja lotado, viu, Marcos? Se Deus quiser. Então, um abraço fraterno, muita paz, muito obrigada.